carburão e o tanque. Um defeito no motor de arranque e vindo na contramão. Uma fachada pior do que obra na Rocinha. Uma droga mais barata do que metanol com caninha. Essa sogra é a minha, esse dragão se alimenta dos meus erros. Faz guerra de nervos, diz que é meu enterro. Vai mijar no meu caixão. Ô velha mocréia, bruaca, baranga, que zumbeira pegou no meu pé a minha vida inteira. Mas não quero forra, pois não faço esse papel. Já comprei a passagem de ida pra velha perua. Nas próximas férias vai de maricuia fazer um spa no centro do Pinel. Sai do meu pelo coroa, sai do meu pelo coroa. Procure a cama do Paquir, nela vá se deitar. Sai do meu pelo coroa, sai do meu pelo coroa. Se arruma se enturma que o Tuma vai te confiscar. Sai do meu pelo coroa, sai do meu pelo coroa. Procure a cama do Paquir, nela vá se deitar. Uma coroa entre o camburão e o tanque. Um defeito no motor de arranque e vindo na contramão. Uma fachada pior do que obra na Rocinha. Uma droga mais barata do que metanol com caninha. Essa sogra é a minha, esse dragão se alimenta dos meus erros. Faz guerra de nervos, diz que é meu enterro. Vai mijar no meu caixão. Ô velha mucreia, bruaca, baranga, que zumbeira pegou no meu pé a minha vida inteira. Mas não quero forra, pois não faço esse papel. Já comprei a passagem de ida pra velha perua. Nas próximas férias vai de maricuia fazer um spa no centro do Pinel. Sai do meu pelo coroa, sai do meu pelo coroa. Procure a cama do Paquir, nela vá se deitar. Sai do meu pelo coroa, sai do meu pelo coroa. Se arruma se enturma que o Tuma vai te confiscar. Sai do